Controle Salvador, trip 5344, informação é a Bravo, pronto para a descida. 5344, boa noite, adicione identificação, autorizada a chegada Mari. Desça 3 mil pés, o que é legal no 0 no 3. Chegada Mari, desce para 3513, o 5344. Voando pouso aí, ó, em Maceió. Ele com o trator. Obrigado. Passei uma 34, espero voltar. Então nosso é o. Então é o. É Renato da 12, ok? Obrigado. 198, obrigado, boa noite. Boa noite, eu vou no 805. Boa noite, 805, boa noite, contato radar, sua 370, sai da PUCA. 370, sai da PUCA. Salvador, TAM 3600, informação Alfa, vai passar 180, restrito 170. TAM 3600, acione identificação, autorizada a chegada Mari, desça para 4 mil pés, o que é legal no 0 no 3. Mari 4003, TAM 3600. no 805 Recife, 125, decimal 45. 12545, boa. Golo 606, acione identificação, autorizado a chegada Mari, pessoal 050. Mari 050. Pro gol, Bonó 714, está na final, Campa Vista. O 714 complete, aproximação, Torrinho no 862 e bom pouso. 18-6, obrigado, bom trabalho. Trip 5344, desça 2 mil pés, está livre LS, reporte estabilizado. 2 mil, chamará estabilizado no LS, 344. Salvador, boa noite, é o gol 1714, vai passar o externo, baixado e travado. Boa noite, 1714, livre pouso na 10, vento 090 graus com 7 nós, altímetro 10 no 3. Gente, tem livre pouso, gol 1714. Trip 5344, controle. Prossiga. Está cruzando 085, vai prosseguir na chegada? Confirmo. Sente, reporte estabilizado. Controle, está autorizado passar a etapa abaixo do 5000, está 3600? Está livre. Grato. Strip 5344 estabilizado. Afirmativo, senhora. Complete a aproximação, torre 198, 62 é bom pouso. 118-3, trip. 118-612. 118-6, trip. 3600, desça 2 no pé, saliva LS, reporte estabilizado. 2000 LS, autorizadona? Autorizado. Obrigado, 3600 reportará. Gente, ali pra direita, gol 107 no passo. Correu o trip 5344? 5344, vento 100 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 5344. Eu confirmo para o gol no 7 no 4, mantenha essa frequência? Afirmo. Mantenha o gol no 7 no 4. Quatro, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus com 9 nós. Pesado pouso, 5-3-4-4. Controle Salvador, azul 4062, boa noite. Azul 4062, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada Mari, versão 050. 050 na Mari, 4062. Gol no 606, desce para 2 mil pés, o ajuste em Salvador no 0 no 3. 2 mil. Solo 06, livre à direita, táxi via Alfa, seguindo o gol, repartente da Juliette. Alfa, Bravo, Juliette, trip. 5344, seu portão foi alterado, táxi agora via Alfa, Kilo, Pat 3. Alfa, Kilo, Pat 3, trip 5344. Sinalizador, TAM 3600. 3600, complete aproximação, torre 1-1-8-6-12, bom pouso. 18-6, obrigado, TAM 3600. Bom, no 606, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. na 3600 no LS, taxa travada. Reporte externo. Botarata. Externo, plano 3600. 3600, check-trem, livre pouso na 10, vento 100 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 3. 13, livre pouso, baixar travado, plano 3600. São 3600, solo 12, giro direita, ataque mais frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa na sua frequência, Juliette vai reportar o São 3600. 3, reporte para a Loki, azul 4062. Manda Juliette, 3600. Taxi via Alfa Juliette, portão número 8. Alfa Juliette pro 8, tá 3600. Visual, no 606 complete aproximação, torre em Luna 862, é bom pouso. Sou Salvador, bom dia, gol 606, tá no direto. Bom dia, reparte externo no 606. Tá marcado. Embaixada travada, 606. 606, livre posição no 0, vento 100 graus com 8 nós, altímetro no 0, no 3. Livre pouso, 606. Poder confirmar o gate 8 da 3600, tá tudo apagado aqui. É o número 8. Gente, então por a gente ter contato com o Zé. Gente. Interceptando a sinal já estabilizado, Zul 4062. Zul 4062, complete aproximação, torre 1862, é bom pouso. 18-6, obrigado. Sou Salvador, boa noite, Azul 4062. Boa noite, 4062, é parte externa. Reportará. Zul 1606, solo 18, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Juliette, plantão número 5. Direita, Alfa Juliette 5, 1606.